campo. Correm de após dia os ponteiros do lamento. Puxo na lembrança, trago acontecimentos, marcas de uma geração, paisagens alteradas. O vento passou, arrastando a memória. Vem e me leva o flow, dança ancestral das horas. Meus velhos chegam perto pra contar histórias. Falam de origem, respeito, a mais humana escola. Mulheres de lilás me erguem um palmo acima do chão e me amparam. Levito baixo, entre o presente e o passado. Visito a casa da luta, vejo o precioso ofício de fazer costura. Uni retalhos de bandeiras, causas nobres andam juntas. É assim, aprendo a não temer, vai vendo. Coragem de ficar de pé, sobreviver. Positividade bate e volta como pêndulo. E vou, abro alas, limpo meu caminho. Convoco almas do bem pra acompanhar meu espírito. É, corpo fechado, eu rebato inimigo. De coração elevado, confio no meu destino. Fala, eu entendo a missão da MC que fala de feminismo. Muitas vezes atacada, incompreendida, mas eu não afino. Assumo o risco, repasso a versão, lição do quarteirão. Vejo um sentido maior nisso. Música, o sonho não morreu. Musa do ar, senha pra falar com os meus. Comunicação libertária, arte mãe, o compromisso não para. O hip hop ainda chama. Encaro o desafio de escrever na folha virgem. Desbravo o infinito, a zona franca que permite a mente ir mais além. Essa busca me ensina, passo a passo na medida. Me sinto gente também.